O navio do Mar das Sombras. Há milênios, talvez, que anda nas águas do Mar das Sombras essa nave estranha. Que levará dentro do bojo? Mágoas, terror, angústias, maldição e a sanha eterna do demônio da revolta que a multidão dos séculos escolta. Sobre este mar não há poesia. Há treva, sombras falando às águas. Pelos mastros da nave milenar que o vento leva para outros mundos, desce a luz dos astros ensanguentada. Não há riso, há gritos, lágrimas, há soluços infinitos sobre essa luz que do alto bruxuleia seus reflexos do mar, amedrontando a noite, e as ondas que uivam se enrolando, assombradas e pálidas, na areia. E esses gemidos que se perdem pelas alturas, nos caminhos das estrelas. E a nave procurando um porto, uma praia qualquer, qualquer espaço onde haja ao menos risos e conforto para esses mortos que ela traz cativos. Um porto onde se possa dar um passo sem tropeçar nas lágrimas dos vivos.